Isaías capítulo 43, verso 18, diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que é isso? Nós vamos começar o melhor ano da nossa vida. Os melhores dias da nossa história vão começar agora. Eis que farei um caminho no deserto e colocareis rios nos ermos. Sabe o que é isso? Aonde você mais passou sede, eu vou colocar um caminho para você passar por cima. Aonde você passou fome, aonde passou e faltou alimento, nos lugares inabitáveis, nos ermos, eu colocarei rios. Mas escute, há um porém: esqueça das coisas velhas, ignore as coisas antigas, porque não dá para recomeçar, não dá para viver algo novo enquanto aquilo que é velho domina o nosso coração. Enquanto a gente tem aquele saudosismo: ai, porque naquela época era melhor, ai, porque quando eu era menino era melhor. Não, eis que faço uma coisa nova, as coisas velhas passam, ficam para trás e tudo novo se fez. A dificuldade nossa é acreditar que recomeços são possíveis, que novas histórias são possíveis. Sabe, parece que a gente se aprisiona em histórias, parece que a gente fica refém e parece que a gente não acredita que é possível recomeçar. Começar é recomeçar. Você consegue entender? Comecei, deu errado. Recomece. A chance de viver um novo ano, por mais que seja um marco talvez mais comercial do que qualquer outra coisa, mas ele é significativo. Quando a gente vira o ano, a gente sempre faz novas promessas: vou emagrecer, vou fazer academia, vou estudar inglês, eu vou fazer isso, vou orar mais, vou ler a Bíblia o ano todo, lembra? Porque a gente já está no final de 2018, acabou de começar 2019. Lembra que você prometeu isso? Não fez? Recomeça. Mas eu não vou fazer de novo. Ei, esquece as coisas antigas, as coisas passadas, e crê na palavra dele para você. Eis que faço coisas novas, porém um caminho no deserto, rio nos ermos. Há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas crescerá e não cessarão os seus renovos. É possível recomeçar, é possível viver algo novo no meio do lugar onde você mais sofreu, no lugar onde você mais passou fome, no lugar onde você mais passou sede, porque nesse lugar Deus colocará um caminho, Deus colocará uma estrada para você firmar os pés e passar por cima das maiores tempestades que você já viveu, como coisas que passaram, ficaram para trás. Histórias novas, coisas novas. Ei, 2019, sabe, eu até posso contar do que vivi em 2018, mas melhor do que contar aquilo que vivi em 2018 é começar a ler a história que Deus sonhou para mim para 2019.